cotidiano. Milhares lutam por um salário, pegando o buzo lotado pra não chegar atrasado. O que não era difícil na época do primário, fazendo tabuadas, pensando nos resultados. Quanto mais idade ganha, mais problema enfrenta. Aproveite enquanto alguém te sustenta. Experiência que me esquiva da violência. A escola que ensina é a sobrevivência. Nas ruas, onde que sorri na infância, até saber o que era o mal que gera ganância. Grana, por ela muita gente se mata. Drogas, que traz decepção pra família. Pichadores na trilha, agitando as latas. O catador de papelão que a burguesia humilha. Não dependa da polícia se quiser justiça. Mesmo você tendo pouco, o olho gordo cobiça. Eu sei, nem tudo que se brilha é ouro. Onde a cédula maldita se tornou um tesouro. Onde o opressor se acha o mais forte. Junto com a favela lutarei até a morte. Eu penso num dia melhor. Só questão de tempo, o fim do sofrimento. Pretendo um dia melhor. Sendo lendas que conquista é tipo essas. Eu penso num dia melhor. Todo momento proclame, sou tranquilo. Pretendo um dia melhor. Pode rir, mas não desacredita não. Quem tá chorando pelo choro do outro que chora? Na situação precária, se reclama piora. Sem paciência não avança, nem chega a melhora. A caridade de amanhã era pra ser agora. Quando o dinheiro não te livra da tortura, nada adianta se a doença não tem cura. Se o único remédio é a sepultura, uns partem com alegria, outros com amargura. Diariamente enfrentamos as dificuldades. Covardes desistem na metade da corrida. Se perdem nas ilusões de um porão sem saída. Ignorado pelos olhos da sociedade. Pra que pensar pequeno se o planeta é gigante? Pra muitos o necessário nunca é o bastante. Sabem implorar, sabem receber, não sabem compartilhar e nem agradecer. Pelo abrigo pra dormir, pelo pão pra comer. A origem dos confrontos mostra o porquê. A justiça humana sempre será um fracasso, pois o amor ao próximo está escasso. Eu penso num dia melhor. Só questão de tempo, o fim do sofrimento. Pretendo um dia melhor. Sendo lendas que conquista é tipo essas. Eu penso num dia melhor.